Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Are you okay? Gastou o Fisk inteiro agora só fazer isso. Do meu lado direito está o Lucas. Buster Wolf! E diretamente do Japão está o Jefferson. Nossa, eu não tenho a menor ideia do que falar agora. Eu vou dar uma de Jomon, velho. Esses dias eu tava querendo fazer um rolê diferente, né? E aí eu aproveitei pra visitar a Voyager, que é um espaço aqui em São Paulo pra você jogar games em VR. É basicamente uma game lounge, só que você tem a disponibilidade de testar alguns jogos, testar ou jogar, né? Jogos em VR, tipo, em diferentes espaços, né? Pra quem não entende o que é uma game lounge, o sistema funciona igual uma lan house, né? Você paga por um tempo determinado, sei lá, eu quero ficar meia hora, quero ficar 15 minutos, uma hora, tanto faz. E aí você tem esse tempo lá pra você jogar os jogos. Lá tinha jogos em single player, tem jogos em multiplayer, aí eu joguei Project Cars 2... Lightsabers e tem um joguinho medieval, não sei, nem sei o nome, é um joguinho medieval que você tá em cima de cavalo, você escolhe uma arma e vai lutar contra outra pessoa, né? Eu tenho uma pergunta, qual é a origem da palavra Voyager? Do inglês? É que... É porque eu só pensei em voyeur com isso aí. Não. Mas eu tô pensando, deve ter alguma coisa relacionada, porque deve ter alguma coisa a ver com visão. Será que é? Eu não sei, porque uma das naves do Star Trek chama Voyager. Mas ele observa alguma coisa? Não, eu não sei. Você pode falar que observa, né? É porque é uma nave exploratória. Então acho que tem alguma coisa a ver com observação. Eu acho que é mais aventureiro. Não é, mas porque em voyeur você não tá sendo aventureiro. Você tá sendo bastante aventureiro, cara. Meu Deus. Eu tenho outra pergunta muito importante, já que o João começou com isso aí. O filho do Roberto Justus tava lá? Bom, ele é um dos investidores. Então, eu nem saberia dizer quem é o filho do Roberto Justus, cara. Tipo, eu nunca vi a cara dele. Quer dizer, acho que eu reconheceria. Se eu visse um cara com uma cabeça de mini crack, eu acho que eu reconheceria na hora. A gente acabou de perder a chance de ser patrocinado, né? Eu vi, quando você mencionou esse lugar, eu vi porque... eu tava assistindo Aprendiz outro dia, minha noiva gosta, aí eu falei, aquele lugar ali, parecia bem bacana o lugar. Então, é legal, só que, primeiro, ele é um dos shops mais caros de São Paulo, né, que pelo menos no que eu fui foi no JK Iguatemi, então ele não é acessível. E segundo ponto é que tinha muita criança lá, eu acho que, não sei se esse é o público-alvo, apesar dos jogos não serem jogos... razoavelmente fáceis, né, os jogos mais acessíveis para o público infantil, as mães deixam os filhos lá, o filho fica lá jogando e vai no shopping. Acho que, não sei se esse foi o princípio que eles consideraram, né. E, assim, não é que é caro, eu não achei tão caro, assim, sei lá, você vai ficar meia hora, você vai pagar R$35. Acho que é R$1 por minuto, mais ou menos, a relação. Não é tão caro, mas também não é uma experiência que você vai ficar indo o tempo todo, sabe? Eu acho que é mais pra, vou uma vez, achei da hora e é isso aí. Então, eu já fui numa casa de VR uma vez e eu só fui pra testar e depois a gente foi aqui e comprou o VR do PS4. Foi mais pra testar mesmo. Então, eu acho que é só um rolê alternativo, assim, que você faz caso você esteja no shopping ou caso você esteja na fissura pra testar. Não acho que é um modelo de negócios que, olha, vamos fazer um rolê, vamos marcar com os amigos e vamos na Voyager, sabe? Isso não funciona. Nossa, mano, eu acabei mesmo todas as chances de ser patrocinado pelo negócio. O Terry Bogard finalmente foi lançado para o Smash Ultimate. E para aproveitar, o Sakurai fez uma apresentação de 45 minutos, mostrando todos os detalhes do personagem. Antes da gente discutir sobre o Terry, sobre as mecânicas, enfim, eu queria comentar como foi legal ver o Sakurai falando sobre o Neo Geo. Sei lá, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teve muito contato com a época dos arcades. Acho que os arcades aqui no Brasil, eles eram completamente diferentes como são no Japão, né? Você vai encontrar fliperama em boteco, você vai encontrar casa de fliperama, mas as casas de fliperamas são mais diferentes, são ambientes mais infantis, né? Tipo, fazendo público infantil, não sei se dá pra falar assim, talvez esteja sendo até um pouco preconceituoso. Aonde? No Japão? Aqui no Brasil. Porque no Japão eu acho que é completamente oposto, né? Ah, tá, sim. É um ambiente pro público mais velho, né? Até porque você pode fumar lá dentro, por aí vai. Sim, sim. Vocês acham que eu tô sendo preconceituoso? Não, né? Eu acho que a gente teve um passado muito mais... Eu não sou da época, eu chuto que eu e o Lucas não é nem perto de ser da época de arcades. E, tô falando merda, Lucas? Não, eu não sou, pô, tenho praticamente sua idade. Não, sei, mas vai que no teu bairro tinha, sabe? E aí você conseguiu ter uma infância em arcade. Mas eu não sou da época de arcade, mas pelo que eu ouço, da geração... Sei lá, eu tinha no meu trabalho supervisor 35 anos que o cara é viúva da SNK. E tem outras pessoas dessa faixa etária viúvos da SNK. Então eu acho que a gente tem um passado mais forte de arcade do que os Estados Unidos. Considerando que, principalmente na internet, você via os caras justificavam o Terry como um personagem pro Japão e pra América do Sul. É, isso é verdade, você tem razão, Jamon. É, o meu pai comenta também muito que no passado ele ia muito em arcade. Então acho que teve, assim, uma forte presença no Brasil. É, mas a retratação é completamente diferente do Japão, porque no Japão é um ambiente social. Você realmente vai lá pra jogar, passar muito tempo aqui, enquanto aqui no Brasil foi muito momentário. Você dificilmente vê arcade hoje em dia. Não era muito ambiente pra um ambiente sociável, sabe? Pelo menos os arcades que tinha aqui no Brasil, os que eu frequentei, eram ambientes pra você jogar e sair correndo com medo de tomar uma facada no braço, sabe? Assim, aí é o padrão América do Sul Oriente, né? Eu não sei não, porque quando eu vou nesses arcades aí, eu tenho um pouco de medo aqui no Japão. Eu acho que, assim, as situações são diferentes, mas assim, se tem algum lugar que eu tive medo no Japão, foi algum desses arcadezinhos. Inclusive, em cima, o último andar do Super Potato em Tóquio tem, né? E é um lugar cheio de, sei lá, cigarro, essas coisas assim, tipo... Você fica um pouco com medo do pessoal que tá lá. Ah, olha, eu, pelo que eu conheço, assim, eu vi as imagens, etc., existem diferentes tipos de arcades no Japão, né? Eu acho que isso é muito bem retratado no anime do High Score Girl. Inclusive, se você não assistiu, a gente tem um podcast falando sobre ele. Em que o Street Fighter dominava os arcades, né? Pelo menos na época em que os arcades chegaram mais fortes. O Street Fighter dominava e tinham diferentes tipos de público, né? Tinha o público mais novo que tava querendo chegar, tinha o público mais velho que era mais assíduo e que nem o Jefferson falou, e ainda tem hoje em dia uma galera que vai lá pra, sei lá, sair do serviço estressado, vai lá fumar, ou uma galera um pouco diferenciada, né? O que eu quero retratar com isso é que foi uma época muito importante, especialmente pro Japão, em que foi na época que Fatal Fury foi lançado. Existia até essa rincha entre Street Fighter e Fatal Fury, porque eles dominavam os arcades, eram jogos de luta específicos. A diferença é que Fatal Fury ele surgiu nessa onda como um jogo inovador, até pra competir com Street Fighter mesmo, trazendo diferentes planos e o Terry como protagonista com uma lore fechada, né? O pai dele morria, ele queria vingar o pai dele, né? Esse é o conceito. Eu, pelo menos, vendo o Sakurai comentando, explicando toda essa história, acho que mostrou um grande respeito com a história dos jogos de luta e uma humildade da parte dele, né? O cara é um grande produtor de uma das maiores franquias de jogos de luta, né, que existe. E ele pegou um tempo dele, que era pra explicar sobre o personagem, e falou, não, olha, é muito importante eu explicar a história desse personagem e qual que é a relevância dele pra ele estar presente dentro do jogo. Pra mim, o que ficou muito perceptível nessa Direct é que o Sakurai é realmente um fanzaço da SNK, dos jogos. Então, basicamente, pra mim, esses 45 minutos foram uma homenagem dele. Tanto é que foi somente assuntos relacionados à SNK e ele explicando a história do Neo Geo, né? Foi basicamente uma aula também pra explicar quem é o Terry, porque muita gente que joga Smash provavelmente não conhece. Até que ele explicou alguns movimentos de luta em outros jogos, né, que não são presentes na série Smash. A não ser o Ryu e o Ken, que também aplica alguns golpes como Shuriken e Hadouken, né, no controle. Mas eu senti que ele tava realmente fazendo uma homenagem, porque parecia que ele tava amando fazer aquilo. Ele ama a série. Então, é exatamente o que eu ia falar. O Jeff, ele tinha comentado que a gente tinha no Banjo, a gente teve o piadista Sakurai. Como que você chamou no Dragon Quest, Jeff? O publicitário. Foi isso. O marqueteiro Sakurai que o Jeff tinha falado. E agora a gente tá vendo o fanboy Sakurai. Porque aquilo ali, ele tá explicando, ele explicou no Banjo, ele explicou no Dragon Quest, porque o Dragon Quest não tinha no Ocidente. O Banjo, porque o Banjo é um é um herói de outra época, basicamente. Mas no Bungie ele fazia uma piada aqui ali. Ele falava, ah, essa aqui é uma alma triste. Eu não lembro agora a expressão direito que ele falava. Mas ele zoava todos os personagens de Bungie. Nesse o cara ele senta e fala, ah, essa aqui foi tirada por tal, filho de tal, não sei o que tal. Ele começa a falar a lore inteira de Fatal Fury. E a gente já sabe por entrevista que o Sakurai, ele era um fã de KOF assíduo de fliperama e essas coisas. Então... eu acho que isso é o fã Sakurai. É o respeito que ele tem, mas é aquilo. Eu trouxe meu Neo Geo de casa, olha aqui. É verdade. Vocês ficam falando Fatal Fury, eu fico lembrando de Fury. Fury. É, Fatal Fury. É, eu, desculpa. Pra mim, ele tava justificando uma coisa que é, falou assim, ó, eu coloquei isso aqui por causa disso, mas a gente sabe que ele colocou porque ele gosta. Talvez, além do fã, ele tá mostrando a cara dele de o Sakurai jornalista, né? Porque ele é uma pessoa que claramente entende de games, tem coluna de videogame, gosta de falar sobre, e é isso, assim. Quem espera alguma coisa dessas apresentações de personagens é o showzinho particular dele. É, eu acho que era difícil esperar qualquer outra coisa, por exemplo, a revelação do personagem que vai vir por último no pacote de DLC, porque essa apresentação é focada no personagem de agora, que ele é vendável, você tem que gastar pra comprá-lo. E o que ele tá fazendo ali é vender esse pacote. Então, é muito importante ele trazer o lore, trazer a importância do personagem e depois passar mais 30 minutos mostrando o gameplay do personagem, né? É, quem tava esperando qualquer outra coisa, eu acho que tava meio que sonhando. E tava ignorando o Twitch falando que não ia ter. É. Não, mas peraí, 40 minutos é muita coisa, né? Foi bastante coisa, na minha opinião. Principalmente quando ele começou a jogar o modo Classic. Aí eu percebi, putz, isso vai tomar um certo tempo. Ah, mas eu acho que pra quem teve 40, 50 minutos de Smash no E3, cara, isso aí foi aceitável, não foi? Não, mas não. É 50 minutos, tudo. De todos os personagens, que ali já eram 60, é explicar o que que tá entrando, o que que tá saindo. Aqui a gente tem 40 minutos para um personagem, e assim, falando tudo detalhadamente. É por isso que eu falo, não é pra vender, também é pra vender, mas ele fez isso no Bungie, no Hero, de um jeito muito mais curto. Esse é o Sakurai, tipo, vou gastar porque se pá é o momento que eu tô mais gostando, desde que eu comecei a fazer Smash, é o melhor momento. Só pra ver a diferença, ele falou do... acho que foram os 20 personagens, os camels, que aparecem no fundo. É bastante, sim. É, então, muita coisa. Ele falou detalhadamente vários aspectos. Aí quando você pega a apresentação do Persona 5, aparecem camels no fundo, mas ele não parou pra ficar explicando exatamente. É, mas o do Persona 5 não era Sakurai, né? É verdade, tal, né? Talvez no do Persona 5, se o Sakurai fosse permitido, ele teria falado. Mas no da SNK é amor do Sakurai, assim. Eu acho que é muito pouco. A Nintendo falou, ó, mano, faz menos. Aí falou, caracas, eu quero fazer inteiro. Eu quero fazer tudo. É, tanto é que terminou a apresentação, ele falou, vou tentar fazer uma menor na próxima. E não teve nem tchau, assim, obrigado. Falei, acabou. O ponto mais baixo da apresentação, que nem o Lucas falou, foi ele apresentando a rota do Terry. Quando eu tava assistindo aquilo, ele jogando e falando o quanto é difícil conversar e apresentar, todo mundo sabe que isso é difícil. Mas eu senti uma coisa do tipo, ele tá jogando e ele tá se comportando como se fosse aquele cara que traz a bola pra jogar futebol, viu? Tipo, ah, olha como eu sou máximo. Nossa, eu acertei, sabe? Tipo, o cara faz um gol meia boca e fala, que golaço. Era o Sakurai fazendo isso. Concordo. Eu fiquei assim, falando, respeito muito o Sakurai, gosto dele, elogio bastante, critico mais ainda, mas aquilo ali eu falo assim, ó, esse cara aqui eu não queria ser amigo dele não. Nossa. Pelo menos não jogando. Eu achei engraçado, mas eu concordo, necessário principalmente porque a gente podia jogar depois de uma hora isso. É, já que vocês falaram do Camel, tem um detalhe que eu queria discutir, eu vou abrir a discussão. Ele tirou a Mai Shirano, ele apresentou todos os personagens que vem de Fatal Fury, vem da SNK, enfim, que estão presentes no jogo lá atrás, como Camel, menos a Mai. E ele falou que ele não vai colocar a Mai por questão que o jogo é um jogo familiar, né? É, tá aí o Sakurai conservador agora. O que vocês acharam disso? Vocês acham que ele tá certo? Vocês acham que foi meio preconceito? Não, preconceito não foi porque ele sofre com isso. Ele já comentou em uma época da Palutena que ele teve que alterar várias vezes a Palutena pra ele conseguir a aprovação de na Cero, né? Que é a... eu não sei se pronuncia Cero, mas quem faz a faixa etária, quem faz a limitação etária no Japão, tem muito problema com sexualização. A Mai, ela não... Aquela coisa, você não vê que se ela tem calcinha ou não. Esse é um problema. Isso aí ia subir a faixa etária do jogo, que é uma coisa que o Sakurai não podia deixar acontecer. Então, tá certo, tira ela. Na Bayonetta, eles conseguem cortar as coisas que a Bayonetta fica pelada. Eles mudam o ângulo. Só que a Mai ia ficar parada... A Mai, o problema dela é a roupa dela base. E mudar ela também ia ser... Não é igual o Smash faz, né? Smash normalmente respeita o personagem. Não faria sentido colocar uma roupa na Mai. É, e talvez se ele colocasse a Mai com outra roupa, talvez os fãs clássicos do SNK reclamassem, né? É, todos os fãs. Ele mesmo ia gostar, né? Ele mesmo ia pensar, pô, botei um personagem, todo mundo aqui tá original e ela vou ter que alterar. Ah, melhor nem tá. Isso. Como o Spirit não funcionava? Ah, acho que o desenho já caga com ela. E aí, vocês jogaram com o personagem? Vocês vendo o gameplay, ou só vendo o gameplay pelo Sakurai, vocês tiveram... Qual a impressão do Terry? Eu joguei um pouco. A minha impressão de Smash Player casual que eu sou, ele é bem rápido, os ataques dele são bem fortes. É, tudo que o Sakurai mostra naquele gameplay, você pode cancelar? Eu não sei fazer isso, então não me importo. Mas acho assim, ele é acessível pra jogar. Talvez alguns golpes que você dá sem querer, você sai da tela, você fica pulando pra cima e vai direto pro lixo. Mas em geral, eu gostei, só que eu não tenho nenhum apego pelo personagem. Eu joguei bem pouco, eu baixei, eu fui no training só pra testar os golpes e... Eu não sei, eu tenho muita dificuldade em ficar tentando replicar golpes padrões de jogo de luta no Smash. Por isso que eu evito jogar com Ryu e o Ken, por exemplo. Eu achei um pouco difícil fazer o especial dele quando tá com 100. Mas ele é um personagem extremamente técnico. Eu provavelmente vou evitar usar ele, porque como eu não tô jogando muito Smash, eu não vou perder tempo masterizando ele. E aquele golpe que ele pula e cai, esqueci o nome, é o Down B, qual que é o nome? Esqueci o nome, sim, que é o Shoryuken dele. O Shoryuken dele. O bom é que aquele golpe, ele não se mata, assim, no sentido de você sair voando pro abismo. Ele para no meio e você consegue pular e voltar. Ele não é tipo um golpe que vai infinitamente, você se mata. Ele não é do Incineroar, que basicamente quando você pode voltar, você já tá muito embaixo. Na verdade, não dá nem pra voltar com o BC, mas fica do Incineroar, é o próprio BC, mano. Little Mac é a mesma coisa, você dá o side B também, você vai se fuder muito. Eu achei legal que isso não vai ferrar quem é muito casual, porque senão a galera ia se matar muito. E eu achei legal o personagem em geral. E eu joguei, assim, considerável, assim, acho que eu peguei umas 2 horas agora no Smash, 3 horas a mais, por causa, só brincando com o Terry. E eu acho que ele é o Ryu e o Ken feitos de uma forma correta. Porque o Ryu e o Ken, você tem a pressão do golpe, porque eles são 3 golpes, você tem o fraco, o médio e forte, então a pressão do golpe varia com o golpe sai. O Terry, ele não tem isso. Então você acaba... o seu baixo A vai sempre ser o mesmo golpe. Não vai depender da força que você faz no botão. E aí eu gostei muito de jogar com ele. É fácil fazer cancelamento de um golpe em outro. Você se sente bem, se sente... Você olha e fala, mano, eu tô mandando muito. Por mais que você não esteja. Uhum. E eu acho que ele é um personagem... Assim, eu não tenho apreço pelo personagem porque ele não foi parte da minha vida. Eu só me irritava vendo a imagem dele em comentários de fórum na internet. Não sou um jogador de KOF nem nada. Não, todo mundo usa o avatar dele, né? É ele, o Yori e a Mai. É basicamente 3 personagens que eu conheci vendo o fórum. Mas só que você joga, ele é maravilhoso, assim. Eu gostei muito do gameplay dele. Vocês comentaram a comparação entre o Ryu e o Ken? A minha impressão jogando com o Ryu ou com o Ken é que eles são um pouco lentos, né? Até porque eles tentam simular a velocidade, a mecânica deles de acordo com o Street Fighter 2. Isso acontece com o Terry também? Tipo, em relação a todos os outros personagens, até comparando com o Ryu e o Ken, você acha que ele também é um personagem meio que parecido como tá nos jogos clássicos de arcade, assim? É mais lento do que os demais personagens de Smash? Ó, pelas palavras do próprio Sakurai, ele ia ser um pouco mais rápido por causa do... Que o KOF é um pouco mais rápido que Street Fighter. Uhum. E ele realmente ele é mais rápido que o Ryu e o Ken. Ele não é a coisa mais rápida que o jogo já viu. O Joker e o Sonic são muito mais rápidos. Mas ele não é lento igual o Ryu e o Ken. Ele joga de um jeito bem mais agressivo. Mas os golpes dele saem mais devagar do que o Ryu e o Ken. Sim, porque o Ryu e o Ken tem a variação do fraco, né? Isso. E uma coisa que eu gostei muito nesse pacote de DLC foram 50 músicas. A Fatal Fury entrou como o segundo jogo, e eu tô falando isso de verdade, não é hipérbole. Fatal Fury é o segundo jogo com mais música dentro de Smash. Só perde pra Mario, né? Só perde pra Mario. E isso é maravilhoso, assim. É muita música boa. E é uma coisa que a gente não viu em nenhum DLC. Os DLCs normalmente tem 10 músicas, 6 músicas, 15 músicas no máximo. E esse a gente tem 50. E é impressionante o quão a SNK libera, porque ela tá ruim das pernas. O quão ela liberou. Eu achei maravilhoso. Square Enix em contraparte, né? Quantas músicas o Cloud tem lá? Final Fantasy? Se você dividir um pelo outro, dá 25. Nessa semana, no podcast do Kinda Funny Games, o ex-editor da Game Informer, Imran Khan, falou sobre jogos cancelados do 3DS. Um deles seria Fire Emblem e o outro Style Sev, franquia favorita do Jomon, pra quem não sabe. Não é a favorita, mas eu tenho apreço. Ele cita que um dos motivos foi a venda fraca dos jogos de 3DS, citando Mario Luigi's Bowser's Inside Story... acho que Luigi's Mansion, enfim. Eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que a Nintendo demorou pra cancelar os jogos de 3DS? Porque nenhum jogo de 3DS tava vendendo. E qual vocês acham que é o motivo que eles não estavam vendendo? É porque todo mundo migrou pro Switch? Ou porque aqueles jogos, que nem o Lucas fala, parecem mais marmita requentada, usando assets antigos, do que jogos interessantes novos? Eu mantenho a minha opinião, eu acredito que por serem jogos que não são novidades, e são jogos versão upgrade das anteriores, remakes, eles acabam perdendo o holofote, e o Switch é o principal agora, né, é o que tá mais atenção. Então, todos esses fatores fazem com que os jogos desse 3DS, esses últimos, não vendam bem. Eu acho que essas duas franquias em questão são duas franquias que foram bastante gastadas no 3DS, né? Fire Emblem tem o quê? Tem, mano, isso só considerando título sem ser, por exemplo, Fire Emblem Birthright e outra coisa, né? São três versões que você tem pro 3DS, né? Awakening, é o do Birthright e outro que eu esqueci o nome. Conquest. É o Conquest. E ainda tem o terceiro que eu esqueci o nome, ó. O Echoes, Shadow of Valencia. É, então são três. Tá bastante desgastado. Tem o Warriors também. Fora o Warriors. Aí o Style 7 também é outro. Se eu não me engano, tem três jogos pro 3DS, não tem? Acho que são dois no DS, dois no 3DS. Eu não sei, eu fico devendo essa informação na minha franquia favorita. Eu acho que pra uma franquia, o que é legal é você ver a novidade dele dentro da nova plataforma, né? Pra mim, por exemplo, Fire Emblem no Switch, o que eu tava esperando era ver a evolução da franquia de uma forma gráfica, de uma forma de gameplay também. Esses dois jogos, realmente, eles não vejo motivo de serem lançados no 3DS. É mais do mesmo. Mas são jogos diferentes. Então, assim, por mais que tenha Fire Emblem três vezes, são três Fire Emblem diferentes. Então, são três coisas que tá tentando abordar diferente. É igual você falar que Pokémon só precisava ter um por console e acabou. E se tiver mais, é mais do mesmo. Eu sou a favor disso, viu? Eu não, eu acho que tem que, mano, lança um monte, você, a última versão normalmente é a melhor. O Fire Emblem, eu acho legal até eles pararem, porque pra aproveitar a engine que eles já estavam fazendo, né? Eles queriam aproveitar a antiga, agora vão aproveitar uma nova. E eu acho que Style 7 eles estavam tentando aproveitar, porque é uma franquia que nunca viu uma tela só, né? Ela sofre do mesmo problema da Atlas, do Quest e Odyssey. Nasceu no DS e foi pro 3DS. Nunca teve que ter a interface gráfica, a interface do usuário atualizada para uma tela só. Então valia fazer, era interessante lançar de novo pro 3DS. Mas o último jogo também foi lançado no final da vida útil do 3DS. As duas franquias, né? Tanto Fire Emblem quanto Style 7 tinha um último jogo lançado recentemente, acho que 2017, 2016. Então é complicado. Eu acho que a baixa venda também é irritante ver na internet todo mundo, quando lança o Luigi's Mansion pro 3DS, quando lança o WarioWare pro 3DS e Ever Oasis, perguntam: e o port pro Switch? Não, o único que recebeu esse port 3DS pro Switch foi Sushi Striker. Então eu acho que uma parte do público do 3DS já foi pro Switch, e eu acho que é mais interessante realmente lançar pro Switch, e aí você faz igual o que o Mario gostou no Fire Emblem Three Houses, o que o Mario esperava no Fire Emblem Three Houses, que é o HD, você lança o bagulho em HD e vende isso como um diferencial da série, fala, esse aqui é o primeiro em HD. Não é que eu tava esperando em HD, eu tava esperando uma revolução, uma evolução natural até em questão de processamento, não só gráfico. No caso do Fire Emblem, eu queria ter mais exploração, eu queria ter mais mais imersão com os personagens, coisas do tipo. Eu acho que eles supervalorizaram o preço acessível do 3DS. Eu acho que eles olharam pra base instalada e falaram, isso aqui tem 70, mais de 70 milhões de unidades, isso aqui, sei lá, vai continuar vendendo, e não foi o caso. Eu acho que nos dias atuais, principalmente que a gente vive de ansiedade, vive do próximo, todo mundo largou o 3DS, tipo, a base ativa de usuários de 3DS estava em outro lugar. Eu acho que ou o 3DS está aposentado, ou tá nas mãos de crianças, então se tinha um jogo pra lançar, talvez não tava nas mãos da Nintendo, se ela quisesse dar uma sobrevida. Seria mais Pokémon, se Pokémon Let's Go, no caso, também fosse pro 3DS. Eu acho que essa era a única salvação, e eles puxaram o fio tarde demais. Um console que foi lançado mais de 8 anos, o 3DS tinha que... eles tinham que continuar com a estratégia de... A gente já temos títulos que eles chamam Evergreen, então tá bom, não precisa lançar. E se for lançar, tem que lançar para as duas plataformas. E só a título de curiosidade, provavelmente o Fire Emblem cancelado era que Echoes, né? Seria um remake. Era um remake de alguma coisa, aí a gente pode chutar as coisas e aí é o que você quiser, o que você quiser sonhar. Ele não deu nenhuma pista. Mas eu falei no E4 essa porra. Mas era só um remake e que eu gostaria muito que saísse, que eles pegassem esse trabalho e jogassem pro Switch. Eu não sei como a engine de Three Houses vai ajudar, não sei o que, que vai fazer, mas seria muito bom se o próximo Fire Emblem fosse um clássico depois da historinha de bruxas que a gente teve no Switch. Vai ser um Fire Emblem 4 com monastério. O cara do Treehouse já falou que a base que ele pensou no Fire Emblem Treehouse era uma parte do 4. Então, ó, tá no, tá aqui, ó, tá no esquema, tá no esquema. E, Jeff, você comentou que seria fácil, assim, se você tem que lançar uma coisa pro 3DS, tem que lançar pro Switch também. Eu sempre falo que, eu falei há pouco, isso é difícil porque a interface vai funcionar diferente. Então, fazer esse cross-lançamento requer muita coisa pra você pegar duas telas e colocar em uma no Switch. Ou senão você deixa igual o Switch era naquele modo Wii U lá, que você vira de lado o DS do Wii U, que é uma porcaria. Você pode fazer isso, mas vai ficar uma merda. Então, pra você fazer um port decente pro 3DS e pro Switch, eu acho que é meio doideira. Isso seria mais pra jogos que não precisam necessariamente de uma segunda tela, né? Que nem o Hyrule Warriors e o Fire Emblem Warriors, né? Eles são jogos que idealmente se jogam numa tela e são adições que facilitam a praticidade de menu. Sim, e o Fire Emblem Warriors, o Hyrule Warriors, ele não tinha pro 3DS, né? Demorou um tempo, não é cross, então eles tiveram tempo pra pensar, e o Fire Emblem Warriors só reutilizou, né? Então ele também não teve que inventar mais nada. Sim, eles tiveram essa vantagem, né? Eu acho que Fire Emblem dá pra fazer com uma tela. Eu acho que até o WarioWare não dava. Mas Fire Emblem, Luigi's Mansion e que mais que eles lançaram perto do lançamento? Acho que dava pra fazer com uma tela só. Que nem Sushi Striker foi adaptado. Everways, você considera? Everways já tava. Eu considero. Eu acho que ali já tinha tido a decisão tomada como Sushi Striker. O Ei Pikmin também saiu no final do 3DS, né? Saiu perto do final, mas o Ei Pikmin é bom que continue só no 3DS lá. Porque sozinho. E agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde comentamos as notícias da semana de forma rápida. Pokémon Sword and Shield terão itens e recursos que facilitarão a vida do jogador. Facilitar a vida, eu queria um modo de animação rápida. Isso facilitaria a minha vida, eu não tinha que skipar as animações. Acho justo dar a devolução tecnológica, agora você pode abrir o seu box onde você tiver. Você podia fazer isso com o smartphone, no caso, só 3G já estaria resolvendo. Tem coisa de Pokémon Let's Go que eles estão vendendo como novo agora. Smash Ultimate se tornou o jogo de luta mais vendido de todos os tempos. É party game. Isso sem fazer as milhares de versões como Street Fighter faz. E acho justo, dada a quantidade de franquias que tá, né? Você pode somar todas as vendas das franquias e compactuar dentro do Smash. Surgiram rumores de que a Playtonic estaria desenvolvendo um novo Banjo-Kazooie, mas isso já foi desmentido. Ainda bem, né, mano? Vai cagar mais um. Eu gostei do último jogo da Playtonic, então se eles tivessem trabalhando no Banjo-Kazooie seria maneiro, mas sei lá, acho que os caras devem ter uma raiva da Microsoft. Doug Bowser disse que ainda irá fornecer suporte para o 3DS e se recusa a dizer que o console está morto, soltando a frase, só o tempo irá dizer. Sem esquina 64 sobre 3DS. Eu já falei que eu não gosto das frases do Doug Bowser. Eu acho ele vazio. Eu acho que ele manda bem mal como pior. É, e ele comentou um bagulho nada a ver. Ele vai contra tudo que a gente tava discutindo agora há pouco. O controle Pro de Switch agora é compatível com dispositivos com Android 10. Bom, eu gosto do controle Pro de Switch. Eu uso bastante na Steam, então quanto mais lugares puder utilizar, é bem-vindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, se eu tiver um Android 10, eu consigo jogar Mario Kart se a Nintendo disponibilizar? Não, eu acho que o contrário não pode ser verdade, cara. A terceira onda de DLC de Fire Emblem Three Houses chegou, contando com coisas como novos personagens, poder alimentar gatos e cachorros e a opção de sauna. E eu já fiz a rota com conteúdo extra e estou triste. Ó, essa sauna tá sendo prometida há muito tempo, hein? É um saco você passar em frente a ela e você não poder nem chegar perto da calçada porque o asset te limita, assim. O evento de lançamento de Pokémon Sword and Shield foi cancelado no Japão. Falaram que era por problemas logísticos, né? Eu não faço a menor ideia o que que aconteceu, qual é o bastidor disso. Ah, o que que aconteceu? Os caras estão recebendo ameaça de morte aí, mano. Você acha que eles vão aparecer? Depois que acontece com a Kyoto Animation lá que pega fogo, eles vão dar bobeira, né, mano? E agora vamos ao anúncio da semana. The Stretchers é anunciado pela Nintendo Europe para o Switch. O jogo já está disponível na eShop. É, ele é baratinho, né? Custa uns $20. E basicamente, se der pra falar assim, ele é uma mistura de Overcooked, porque é um jogo pra se jogar em multiplayer, né? Dado uma determinada profissão. E sei lá, com Crazy Taxi, não sei se dá pra falar isso, porque você tem ambulância, você vai lá resgatar os caras, né? Resgatar a galera que tá ferida, enfim. E vai trabalhando em cooperativo pra isso. E eu gostei desse jogo, vou comprar. Eu achei bem legal. E ele é. Ele parece aquele jogo do Moving Out, que você. É verdade. De você. Mexer em móvel, uhum. Só que antes de falar que copiaram ele, ele foi lançado antes do Moving Out. Então, não sei quem copiou aquele. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi Nintendo 3188. 182. E a gente falou sobre as nossas novas primeiras impressões de Luigi's Mansion 3. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. E o primeiro comentário é do Lázaro Costa Jr. E ele fala sobre o Luigi's Mansion 3, que foi o primeiro jogo da franquia que ele experimenta, mas não está acostumado com o controle de jogo. E está feliz com isso, pois o jogo aparenta ter um gameplay bem único. E eu acho, eu não lembro de ver replicado o gameplay de Luigi's Mansion em nenhum lugar. É, parando para pensar, realmente não. Porque é um jogo único, assim... Existem outros jogos de fantasma, mas acho que o Luigi's Mansion é o que pega e faz melhor essa coisa de... O do Ghostbusters de Wii, alguém jogou? Eu joguei, mas eu não lembro. Bom, ainda bem que ele já é acostumado com videogame, né? Porque a minha noiva tá tendo um pouco de dificuldade. Eu gostaria que a forma como alternasse as funções na Poltergeist fosse, sei lá, tipo... É mostrada na tela e você só apertando um botão. Porque aí ela fica procurando o botão que tem que fazer, é um pouco complicado. Faz sentido. É fazer um sistema de Zelda, né? Que é aperta A, é tudo que ele faz. Isso. Você aperta A e o gatilho aciona as coisas. Aí você vai mostrando, acho que ficaria um pouco mais fácil. Mas é legal, é diferente. E ele pergunta se existe algum gênero de jogo que a gente não gosta e por isso nós achamos curioso quando escuta bem sobre os jogos desse mesmo gênero. Pois a própria experiência nossa não seria prazerosa com o jogo. Ele dá como exemplo FPS que ele, quando mesmo que recebe um prêmio, ele acaba não ligando porque ele já sabe a priori que ele não gostaria. E ele deu outro exemplo que são jogos click point com vista isométrica, bem específico isso. Porque ele viu falando bem de Disco Elysium, ficou empolgado, mas quando viu as imagens do gameplay do jogo, bateu uma preguiça. E ele falou que como ele não joga tanto, ele não tem tanto tempo pra jogar, ele acaba indo atrás das primeiras impressões pra saber quais jogos estão sendo premiados pra ele comprar. Então aí quando ele vê essas coisas, tem esse efeito nele. Gênero não sei, mas eu não gosto de jogar FIFA e PES. Nossa, como eu acho chato. Eu acho que... Tá, já vou usar o mesmo exemplo do Lucas e eu pego alguns Call of Duty e eu acho que modo história é muito rápido e tem muito pouca mecânica de gameplay. A maioria é on rails e as cenas mais épicas o personagem tá sendo controlado automaticamente. Mas multiplayer é foda. Eu acho que pra mim gênero significa muito pouco, assim, por exemplo. Eu não gosto muito de jogo de puzzle, mas que nem falei, tava falando com o Jobon no Checkpoint. Quando o puzzle é cooperativo, de dupla, eu acho divertido. Ou eu amo muito jogo de estratégia, grid-based. Mas quando alguém chega e fala assim, ah, Disgaea tem muito grind, eu falo, não, eu tô fora disso. Quando eu vou atrás de um jogo, eu vou atrás das pessoas que têm o mesmo gosto em comum e elas falam assim, ah, por que que esse jogo é legal? No gênero, eu posso negar alguns, mas nunca completamente, porque eu sempre posso ter uma experiência boa se eu aproximar ele, jogar ele de uma maneira que torne pra mim agradável. E eu acho que eu tenho um problema, agora vocês vão ver um mal meu na última geração, que eu tenho problema com o mundo aberto. Eu não gosto, me coloca... Assim, eu acho a ideia interessante de GTA, Red Dead, né, Assassin's Creed, Spider-Man, os últimos jogos da Sony, dia de passagem, que a maioria tá mundo aberto, eu não consigo jogar. Eu acho muito... Eu fico muito perdido no meio daquilo tudo, e eu adoro Zelda Breath of the Wild, mas eu fico muito perdido com aquilo tudo e simplesmente perco o interesse e vou fazer outra coisa que é mais on rails e eu sinto que o meu prazer tá sendo recompensado mais rapidamente. E eu esqueci de citar também que eu não gosto de LoL e Dota, por exemplo. É porque você não ficou bom de primeira. É porque você jogou de Garen, né? Acho que eu joguei no touchpad do notebook com vocês, aí foi uma experiência meio foda. É por isso que a gente perdeu, Lucas. Agora tá explicado. Ele só quis jogar, porra. Foi por causa disso mesmo. E ele perguntou, focado nos gêneros que ele curte, ele perguntou quais foram os melhores Metroidvanias, jogos táticos por turno, RPGs e plataformas que vocês acham que foram lançados para o Switch até então. Até mais, Evilazo Jr., o Buzzbuster. Eu não sei o que é. Ah, Buzz, tá, entendi. Explica aí. Mas, porra, é Buzz do Luigi's Mansion? Ah, Buzzbuster. Ah, tá. É que você falou Buzzbuster. Mas é Buzzbuster. É Buzzbuster, porque é Ghosts. É Ghostbuster, não tem plural, mas é que é Buzz. É que tem que explicar que é Boohs, não é tipo o não, Buster ônibus. Do busão, é. Não é ônibus, não é Buzz. Então, melhores Metroidvanias, jogos táticos, RPGs e plataformas. Pro Switch esse ano, né? Até então, na verdade, tá? Até então. Eu acho que aí cai no clichê do Hollow Knight, né? Hollow Knight já tá ao concurso aí dos Metroidvanias, né? Jogo tático por turno, eu acho que você jogou todos, que foi o Wargroove, que foi bem elogiado, eu não gostei tanto. O Fire Emblem, o Mario e Rabbids, tem também? Acho que táticos por turno, eu não digo que é tão bom, mas acho que o pessoal deveria falar mais Tiny Metal, viu? Eu não joguei, eu tô devendo esse aí. Acho que Tiny Metal, se você suporta jogo com fog, é bem interessante. É uma mecânica que eu não sou o maior fã dela. E plataforma, bota Celeste aí. Plataforma Celeste, depende da plataforma, se for 3D, tá, é muito espaçoso e tá caro. Mas a Hatch in Time é interessante. Aí os clichês Super Mario Odyssey, né, também. E Yooka-Laylee Impossible Air é fantástico, é uma plataforma 2D incrível, então vale a pena. Diferente do primeiro. É, 2.5D, né? É, 2.5D. E RPG, depende do RPG que você tá falando. Se for RPG ocidental, Witcher 3, Witcher 3 Skyrim, todos esses clichês. RPG oriental, nossa, tem Final Fantasy até o cu fazer bico. Vai lançar Taco Merit Sessions. Eu não gosto de Xenoblade Chronicles 2, mas só que aí varia do quão você suporta personagens seiudos. Deixa eu ver qual mais tem. Tem o Fire Emblem Three Houses. Você já citou Dragon Quest? Dragon Quest 11, verdade? Não, mas e os outros também, né? Tem Dragon Quest 1, 2 e 3 aí pra você comprar também. Que aí depende do seu estômago pra de RPG antigo. É, de encontro aleatório é... Eu preciso falar que isso tá sendo um porre mesmo. Mas o 3, eu acho... O 3 e 1. O 2 eu acho mais difícil. Mas o 3 e 1 são jogos que eu impressionantemente zerei em um dia. Um dia não, né? O 3 eu fiquei algumas tardes com o celular na mão. E eu me impressionei como eu gostei do jogo. E em pleno 2018, assim, que eu tinha jogado. Então, eu recomendo. E acho que é isso. Que a gente, mas a gente viu que a gente recomenda tudo clichêzão. A gente precisa pegar. Ah, e tem. RPG tem Cosmic Star Heroine, que é meio que é bem inspirado em Chrono Trigger e tal. Eu comprei, eu não joguei, mas é muito bem elogiado. Fica aí. O que eu comprei, eu não sei se eu daria pra recomendar ou não, mas existe. E o próximo comentário é do René Augusto, e ele falou que achou legal a ideia da gente fazer um episódio especial sobre o 3DS, porque ele gostou muito do console, e comentou que seria legal se a gente comentasse quais são os nossos jogos favoritos e fazer um possível top 10 ou top 5 na opinião de toda a equipe. E a gente vai fazer um top 100, sabe por quê? Porque o Jomon nunca vai sacramentar a morte do 3DS. Pode ser top 500. Ó, oh, o 3DS, nas palavras do Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, não morreu. Então a gente não pode encerrar ele assim. O Wii U a gente encerrou porque a Nintendo foi até prematura demais pra falar que ele morreu. Mano, até o 3DS tá falando me mata, cara. E o Doug Bowser não, cara. A gente faz em comemoração quando falarem, ó. Faleceu a gente, opa. Aí a gente faz. Vai ser um funeral, né? É o contrário do que o outro lá falava. Esqueci agora o nome do cara. E ele falou que, aproveitando o assunto, ele gostaria de saber se a gente compra consoles da Nintendo perto do lançamento ou se a gente prefere esperar um pouquinho. Ele comentou que particularmente ele costuma esperar um pouco, porque no início o preço é salgado e as primeiras versões de consoles costumam ter bugs, visto o nosso querido Switch. O Switch, o problema dele, se for o problema do Joy-Con, existe até hoje. Então não importa onde você compra, quando você comprou. Ó, se qualquer um aqui, exceto eu, falar que, não, eu espero um pouco, é mentira. Porque todo mundo aqui comprou o Switch muito perto do lançamento. Muito perto. Eu sei como é, porque eu minto também. Eu falo, eu não vou comprar. Aí lança, comprei. eu comprei meu Switch perto de Mario Odyssey, né? Junto com o lançamento de Mario Odyssey, inclusive. Então acho que eu esperei uns bons meses, uns 8, 10 meses, não sei. Eu acho que, assim, comprar console, é claro, no Brasil depende quanto você tem dinheiro, né? Então, depende muito do seu orçamento. Eu não tenho aquela ânsia de pegar o console no lançamento, mas eu tenho a ânsia de jogar quando tem algum jogo que me atrai. Então, no caso do Switch, eu comprei quando eu vi que Sniper Clips ia sair. Aí, quando eu tive dinheiro, eu falei, não, eu quero jogar isso aqui o mais rápido possível. No 3DS, por exemplo, eu esperei Resident Evil Mercenaries sair pra comprar. Pelo amor de Deus, Jeff. Eu queria jogar um jogo. Mas é o primeiro jogo, qualquer coisa, que você escolheu já, né? Que você fala, vai ser esse aqui. Então. Esse é o meu motivo. Não, eu adoro Mercenários. Jogava na casa das outras pessoas que eu não tinha coisa, mas eu gosto de jogar Mercenários. E também queria um jogo portátil multiplayer. E esse foi o primeiro que saiu, e eu fiquei feliz. Que do jeito que pareceu, Jefferson, você falou, olha, eu quero um jogo muito bom antes de comprar o console. Aí você fala, vai ser esse aqui. É tipo, aponta assim, com a mão no olho. Diga-se de passagem, Resident Evil Mercenaries no 3DS roda muito bem, viu? Não, roda muito bem. Pior, eu tô xingando o Jeff, mas o Resident Evil Mercenaries eu comprei junto com o meu 3DS. Um jogo tão raso como uma poça, né? Mas roda bem. Mas, se você gosta do modo Mercenaries, eu acabei de xingar o bagulho. Mas se você gosta do modo Mercenaries, é um jogo da hora, velho. Você tem bastante mapa, é muito divertido o jogo. Se você não gostar do modo, você jogou seu dinheiro no lixo, porque é só isso que tem, né? Exatamente. Mas tá falando a capa o que que é. E eu sou mais ou menos, eu sou um misto do Jeff. Eu compro normalmente nos primeiros seis meses. O 3DS, o Mario acabou de me xingar, mas eu comprei depois dele o 3DS. E o Switch eu comprei no lançamento de ARMS. Você não comprou depois de mim? Você foi imperador no negócio, não foi? Não. Ah. Embaixador, não sou. Inventei novo nome. Eu não sou imperador e nem embaixador. E eu comprei depois, e o tanto que eu acho que eu comprei o Ocarina of Time e Resident Evil o Mercenaries. E o Switch eu comprei com o lançamento de ARMS, que eu vi o Jeff jogando ARMS, vi na casa de um amigo em comum, do ARMS do Jeff, eu falei, não, isso aqui eu não consigo no Wii U, eu quero isso aqui agora. E aí eu comprei. Mas eu espero uns 6 meses só pra sair aquele fogo inicial que os vendedores do centro de São Paulo pegam e colocam R$1.000 a mais porque tá no hype. Então, eu prefiro evitar sair disso, mas eu não consigo ver um Direct, eu começo a me sentir mal quando eu começo a ver Direct e eu não tenho o console que eles estão falando que vai sair o jogo. Mas só pra concluir, acho que ninguém se importa, né, no lançamento, se vai sair com defeito, não. A gente simplesmente vai lá e é um abraço. Né? Eu vou ser paga pra Nintendo e falar que a Nintendo normalmente não sai com defeito, ou se sai, vai ser pro resto da vida do console. Tipo o botão, o analógico do Switch, ou então o DS Lite. O DS Lite é aquele, ele quebrar a tela lá, ele nunca resolveu isso. Pior que o meu DS Lite quebrou no meio, cara. Eu dou até hoje. E ele mandou um abraço do amigo ouvinte que já está com mais de 140 horas de Fire Emblem Three Houses. E ele perguntou se a gente jogou tantas horas de Fire Emblem assim, ou ele que tem problema. Ah, não é um problema, o jogo é demorado mesmo, mas eu não cheguei nem perto disso. Eu zerei com 50 horas, mais 50, 60 e foi isso. Acho que eu zerei com menos que isso, fiz uma rota só, mas tá de bom tamanho. E relaxa essas horas aí, não chega nem ao pé de, por exemplo, Persona 5, que eu demorei 100 horas pra terminar a história do jogo, né? Não, mas Persona 5 é padrão, cara. 100 horas, eu acho que é o tempo médio, né? Sim, sim. E eu tô com 100, eu acho que eu tô com 130, eu não sei, eu fiz duas rotas, tava fazendo a terceira. Então não é só você, e é bom, o dinheiro tá valendo a pena. E se são 140 horas prazerosas, não pode ser 140 horas chorando, assim, tipo, não gostando do jogo, aí é idiotice. É, então o Jomão me acabou de me chamar de idiota. Eu acho que eu devo ter 150, né? E não gostou? É, não, gostei de 50 horas. 100 horas foi chorando. Então, aí 50 horas boas e 100 idiotas. Sem que você não tinha obrigação. Ah, tá, você me chamou de 2/3 idiota, tudo bem. Eu aceito, tá bom. E o último comentário, aconteceu uma confusão e postaram no Checkpoint 7. Eu achei que parecia mais que era um comentário para o Nintendo 3, então vou ler aqui no Nintendo 3. Se você tava esperando a resposta no Checkpoint e não ouviu o Nintendo 3, peço perdão pro Daniel Moreno. Que ele falou que ele cagando regra aqui. E que ele falou que acompanha a gente há um tempo já, e especificamente desde o podcast de Xenoblade 2, mas é a primeira vez que ele comenta. Ele mandou um parabéns pra gente, porque a gente mantém a galera informada sobre a Big N. Isso aqui é um apelido que a gente não vê desde a época da Nintendo World. Não, mas a galera ainda usa bastante hoje em dia. Essa galera tá meio antiga. Ah. O cara é o 29 e o Jomon já tá constrangindo, já tá falando. Você é velho demais pra estar aqui, mas tudo bem. Então. Desculpa. É. E ele falou que o hype tá ultra por Pokémon Sword and Shield. E ele falou que espera que a gente faça o cast depois que ele receber o dele. E mandou um sucesso e um abraço. É nóis, Daniel. A expectativa é a gente fazer o cast agora. Quando vai acontecer, fica tranquilo que provavelmente seu jogo já vai ter chegado, você vai ter zerado e você já vai estar esperando a próxima geração. Tá? Não, tô brincando, não vai ser tanto tempo assim. Caramba. Provavelmente a próxima geração acontece porque acho que a galera já tá esperando a próxima geração. Vamos. Já tá esperando pra ver se vai ter todos os Pokémon que eles não tiveram no Pokémon Sword and Shield. Uns bandos de escroto. E a gente vai esperar a autorização, né, dele. Pode fazer, receber. Por favor, feedback aí nesse comentário. Senão o cast vai ficar travado. Eu ainda não comprei a minha versão digital porque eu tô pensando. Vai ser feriado aqui em São Paulo, né? Acho que no Brasil inteiro, mas quando for lançado, eu tô pensando se vale a pena tentar ir no centro de São Paulo procurar. Eu vou ver, eu tô na dúvida se eu vou pegar mesmo, mas eu vou procurar. Se eu for pegar, eu vou procurar o físico durante o feriado, vamos ver. Vai ser aquela aventura fodida de novo. E o meu já tá baixado no Switch. Mas os especialistas daqui, o que vocês acham? Acho que vale a pena tentar procurar no feriado ou não? Compra digital mesmo e foda-se. Pokémon você vai provavelmente encontrar aqui em São Paulo, você vai encontrar físico. O preço eu não sei, mas eu não quero nem me arriscar. Eu já comprei digital, ganho moedinha douradinha. Na verdade, não ganhei porque eu usei um cupom. E mano, 2 da manhã, dia 14 pro 15, né, dia 15, já madrugada de quinta pra sexta, 2 da manhã, tô online, começando a jogar essa porra, zerando até meio dia. Eu só quero ver o joguinho na estante, então eu preciso pegar o físico. Você pode comprar capinha e imprimir a capa. Um dia você morre e a sua coleção vai ser jogada no lixo, Lucas. Compra digital. Ah, mas tudo pode ser dito, né? Não vou entrar em tanto detalhe, só virar um cast filosófico, né? Enterra sua coleção junto com você, Lucas. Tem essa não, mano. Fazer um túmulo, né, de cartucho 64. Se passa, assim, dá pra zerar o backlog, né? E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site e comentar tudo que você ouviu aqui do podcast. O que você achou do Terry e da apresentação do Sakurai? Quais são suas opiniões sobre jogos cancelados pro 3DS em relação a Fire Emblem e Style 7? Ou se você tem alguma pergunta para fazer pra gente, entre no site e comente. Um abraço pros viúvos da SNK. Agora eu vou aqui pegar e tirar meu Switch da bolsa e usar ele como playlist de música. E eu não tô brincando, não. Eu quero que os ouvintes autorizem a gente a fazer o cast de Pokémon Sword and Shield. Abaixo assinado, né? Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.